Na quebrada, pro que sua família queria que já não pega nada. E o pancadão já tá virando a madrugada. Essa noite ninguém vai dormir. Fim de semana na quebrada, pro que sua família queria que já não pega nada. E o pancadão já tá virando a madrugada. Essa noite ninguém vai dormir. Fim de semana na quebrada é assim. Só ouro e prata, gata, recola pra mim. Desse jeito que vai ser, sempre que deve ser. Vamos indo, tacos, passa até o amanhecer. De rolê, de buquê, por aê, deixa não acontecer. Paulo e Pedrinho tá botando pra fuder. Quem desacreditava, hoje quer colar pra ver. Só andar com nós, quem faz por merecer. Down, down, down. Ela ouve o som e já cai pra dentro. Descendo até o chão, é o som do momento. Ela quer colar com nós porque sabe que dinheiro a gente tem. Mas é nós quem solta a voz e se nós chama ela sempre vem, vem, vem. Que nós te recebe bem, vem, vem, vem, vem. Gata, fica tudo bem, vem, vem, vem, vem. Vem gata, vem gata. Vem da pia no fim de semana na minha quebrada. Só milhão se Deus quiser não pega nada. E o pancadão já tá virando a madrugada. Essa noite ninguém vai dormir. Fim de semana na quebrada. Só milhão se Deus quiser não pega nada. E o pancadão já tá virando a madrugada. Essa noite ninguém vai dormir. Tirando um lazer, tá normal na vila. Fumaça com a rapa, combo na mochila. Ela tá na garupa, então ficou tranquila. O som já tá bem alto, ligado pros tiras. Ligado 90, mas não dá nada não, nada não. Na pica ali da moça, chapa, tô com meus irmão, meus irmão. Nativa, tô bebendo, saca sem vacilação, vacilação. Eu te passo a visão, meu bonde que tá. Pole position, ampliando a visão, high definition. Se tenta, cê vai cair. Ah, ok, pode falar. Mas já vi que nós pode pá, cê não vai encontrar. Vem de quebradinha com os vilão girando onda. Yeah, yeah, yeah, yeah. E essa noite ninguém vai dormir. Fica à vontade no furo sim. Cê tá com Paulo e com o Pedrinho. Salve quebrada, nasci aqui. Muito orgulho de onde vim. Esse daqui é o melhor lugar pra mim. Vou te levar pra conhecer uma parte de SP, gata. Eu tenho certeza que ninguém levou você. Tudo pode acontecer. Basta você querer, cê vai gostar se eu te levar. Um rolê na minha quebrada. Sua milhão se Deus quiser não pega nada. E o pancadão já tá virando a madrugada. Yeah, yeah, yeah, yeah. E essa noite ninguém vai dormir. Fim de semana na quebrada. Sua milhão se Deus quiser não pega nada.